Pakistan 3530 PLB 114, 4 horas operando na Recife. A livre táxi à direita, QNH 1013, chama pronto para a decolagem. Livre táxi à direita, chama pronto para a decolagem, está 3530. 896, ingresso com cautela via Juliette, portão 5, atento à aeronave da companhia, terminando o push no portão 5. É, livre táxi ao hotel 5, vou na 896. Alô, 4432, se aproximando a Juliette. Vai seguir a aeronave da Gol ingressando via Juliette para o portão 01, no azul 4432. Segue o Gol para o 01, 4432. O F6746 no solo azul no 3, prossiga na Alfa e aguarde antes da taxiway Juliette. Alfa vai montando a Juliette, o F6746. O azul 4178, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 8 nós, o altímetro no 013. Visual com azul na curta? Afirmativo. Pouso azul que pousa ali e mantém o TAN 3520. Pouso azul ali Diretor Fall, contact Recife Center, frequency 125, decimal 45, or 126, decimal 85. Recife on 125, decimal 45, or secondary 126, decimal 85. Cordial, Diretor Fall. Boa noite, obrigado. Bom voo. Obrigado. 3170, após etapa, voo e Duna, está autorizado o final do procedimento TLS X-Way, reporte no localizador. Capitone e reportar ao localizador, está bem no Salvador, o Gol 1606, cliente da Charlie, na posição 03, autorização de tráfego. Cliente no 606, aguarde 390, Campina Grande. Aguarde, 1606, 390. Ainda que na Juliette, 746. 746, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 746. O azul 4178 no solo, azul no 7, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa e Kilo no pátio 3, atento ao balizador no pátio 7. Ataque 197, 104, 153 a bordo, lanterna Salvador, 2 horas e 10 autonomia. Servo azul, taxiando aí no setor, após Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, chame pronto no 7 no 4. Após a passagem do azul, ainda não tem ele visual. Ali, Índia, Alfa, no 7 no 4, confirmando a alterna. É Recife, né? Não, não era o azul não, é o WebJet mesmo, pode prosseguir, ok? É Recife, alternado. O TAN 3520, livre decolagem da 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre decolagem, TAN 3520 também. Estou confirmando a cena prevista para o 606. Pucas e Pá. Pucas e Pá, obrigado. boa noite. Tem que ter informação de onde, autorização Maceió, está na posição 06. Voa de um minutinho para a cópia, o número 2, o 1994. A subida prevista é Pucacaju. No 4 ali e mantenha no 0. Só 3520, decolou os 19, controle 19-8, com voo e boa noite. 19-8, boa noite, tá 3520. O Gol no 606, copia? Copia. Gol no 606, autorizado para Campina Grande, nível de voo 390, pela APA Zulu 19 até Neuma, após direto. O transponder é o, perdão, decola da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipa. O transponder é 5514 e o controle 1980, cortejo. 0, perfil da Puca, tá 3520. Saída Puca, Zipa, pista 10 com curva à esquerda, transponder 5514, controle 1119-1980, o gol 1606. 1606 é só a aerovia Zulu 10, ok? Sim, Zulu 10, o gol 1606. Correto, chama para o push. Está pronto para o push, o gol 1606. Autorizado, chame para o táxi, 1606. Chamar para o táxi, 1606. O gol no 714, vento 120 graus com 8 nós, que negar no 013, livre decolagem da 10. No 714, decolou de Salvador aos 21, controle 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, boa noite. Bruno 994, na escuta para a cópia. Cópia. Bruno 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58 até Orago e após direto, transponder é, ou perdão, decola a 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5512 e o controle 198, cortejo. 50 Maceió, o 1994, correto, cotejamento, chama para o pushback, acionamento. Salvador, muito boa noite, T3170, 2 3 0 embaixo de travagem. Boa noite, T3170, tá livre o pouso na 10, o vento é 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 3170. Táxi pro gol 1606, POB 67, autonomia 4 horas e 25, alternância Serra Bravo, Fox Zulu. Volume 06, livre táxi direita, chama no ponto de espera para decolagem. Livre táxi direita, chama no ponto de espera para decolagem, volume 06. Pronto. 1606, após o Tana curta, ali mantém 10. Posiciona, ali mantém voo 1606. Após a aeronave na curta, voo 1606. Chame Recife, frequência 12545, alterne 126 decimal 85, Tan 3520. 2545, 1608. Da 3 no 4, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterne 126, decimal 85. 2545, 26. No solo aos 26, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, Tantrium 06, livre decolagem da 10, o vento é 130 graus, 8 nós. Livre decolagem, bom, 1606. Decolou de Salvador aos 28, controle 198, bom voo e boa noite. Controle 198, gol 1606. Uno 994, Uno 994, coordene para a equipe de solo, após o táxi Tutan, sua cauda, está autorizado seu puxo e acionamento, chama para o táxi. Voo no 994. E vai coordenar com o táxi Tutan, está autorizado, voo 994. Voo 606, contato radar na decolagem, submantém o nível 390, mantém a saída PUCA. 390 na PUCA, gol no 606. Gustavo Salvador, Gol no 890. Gol no 896, 370, João Pessoa. Negativo, no 896. Autorizado, nível de voo 370 para João Pessoa, pela Aper Whisky 58 até Recife, após direto, decola 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5526, controle 198, cotejo. Autorizado, conforme 370 para Whisky 58, decola 10, curva esquerda Puca, transição Aracaju, 5526, 198, no 896. 8, alterna, Salvador. Tá livre o táxi, Índia e Alfa, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem. Tem que ser livre o táxi, Índia e Alfa, ponto de espera, Gol 994. 606, chame Recife, frequência 12545, alterne 126, decimal 85, Gol no 606. Recife, 12545, alterne 12685, Gol no 606. Meia autorizada, puxa, cancelamento, chama táxi. Bora, 86. No 994, autorizado, linha aérea de colapso também. Cruzante de 120 graus com meia dúzia na. Ele virá em decolada 10, Gol 9, meu pai. 4, decolou agora aos 39, 119.8. 119.8. Controle Salvador, gol 994, decola na sua escuta, passa 1.700, na Pucaracaju. Gol 994, contato radar na decolagem, subir, manter o nível 350, manter a saída pouca. 350, saída pouca, gol 994. Bom dia, identifique, chegada mar e desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, reporte no localizador estabilizado, está autorizado o final LS, gol no 8, no 6. 2.000 na mar, reportará estabilizado, identificado, gol 8. Envia Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera no 8, nas 6. Índia, vai chamar pronto, gol no 8, nas 6. Tá autorizado, tá, no 8 no mesmo. Ponte espera pronto, 896. O 896, autorizado a linha de colapso está 10, o vento é de 1 a 2,0 graus com 7 nós. Ali decola no 0, 896.